Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. E é saudade que você quer, ele toca. DJ Toninho, o maestro da saudade. Começar a soltar a saudade assim, ó. Olha, amor, tô morrendo de saudade. Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar. Olha, amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos. Vi meu mundo desabar. Foram tantas por aí. Tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Saudade. Olha, amor, eu mentia para o... Meu parceiro Jurandir já por aqui. Um abraço pra você, garoto, diretamente lá de Marituba. E a Luxuosa pela primeira vez aqui no São Joaquim. Olha, amor, a saudade dói demais, como toda a minha paz. Tá difícil te esquecer. Olha, amor, por favor, não me esqueça. Estou perdendo a cabeça de saudade de você. O show da carroça da saudade. Às vezes te menti. Liga, Paulinha, já na área. Eu tinha te esquecido. E aí, Paulinha? Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Olha, amor, a saudade dói demais. O amigo Zé Carlos também já na área. Olha, amor, por favor, não me esqueça. Estou perdendo a cabeça de saudade de você. Saudade aqui no São Joaquim. Vem pro show das recordações. Quando você foi embora, então eu fiquei aqui procurando uma explicação sem saber onde ir. E essa tristeza me fez então poder compreender que o amor faz a gente sorrir, faz a gente sofrer. Casa sobrou em mim. A carroça. Tudo em vão. Velhas fotos e a recordação. Saudade. E aquela música que eu ouvi, minha vida pra sempre marcou. Toda vez que eu escuto, eu choro de amor. Este amor que é seu. Bora, garçom Romário! Por isso volto. O lado Caribe. Tudo é tão ruim. A vida não tem sentido. Estou perto do fim. Por isso volta pra mim. Tente entender. Tudo é tão ruim. Grande Cláudio já na área. A vida não tem sentido. Ao lado das suas meninas, equipe curtindo a vida. Thank you. você foi embora, então eu fiquei aqui procurando uma explicação sem saber onde ir. E essa tristeza me fez então poder compreender que o amor faz a gente sorrir, faz a gente sofrer. Vem você também. A nossa casa sobrou em mim um vai e vem tudo em vão, velhas fotos e a recordação. E aquela música que eu ouvi, minha vida pra sempre marcou. Toda vez que eu escuto eu grande choro, parceiro Jay Neco, saudade. Este amor aí do Cinelândia, saudade já na área. Por isso volta pra mim, tente entender, tudo é tão ruim. A vida não tem sentido, estou perto do fim. Comitiva sem resenha, do lado do CDP. Meu amigo Zeca dos Guardiões também já na área. Agora eu sou o Joaquim. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sou. Grande parceiro Bigodinho já na área. Lá da Via Show. Neste domingo. A festa do Repá. E detalhe, quem chegar com camisa do Remo do Paysandu até 7h30 não paga ingresso, viu? O Lara Via Show neste domingo e a carroça vai estar lá. Sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor. Eu nunca quis. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura aqui e ser é bem. A Luxuosa. Eu já te esqueci, eu já sou feliz aquele amor que eu nunca quis. Tá bacana essa música aí, tu é doido, tá muito bacana, tu é doido. Que eu nunca quis. Que eu nunca quis. Ô, música, meu Deus do céu. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. Saudade, saudade, é saudade. E a cada minuto que passa me sinto morrendo. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. É, Paulinha. E a cada momento que passa me sinto tão só. Então vem. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Amiga Rosinha, vem, Rosinha. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Se soubesses como estou sofrendo tão longe assim, eu garanto você voltaria correndo pra mim. Búfalo do Marajó. Bora, Daniel, bora pra cima, Daniel. E a cada momento que passa, me sinto tão. Parceiro Augusto também já por ali. E aí, garoto? Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Amigo Jota da Marambaia. Se soubesses como estou sofrendo tão longe assim, eu garanto você voltaria correndo pra mim. O show da carroça da saudade. A verdadeira realidade musical em recordações. Nós dois, frente a frente, aqui no São Joaquim. Sentir novamente esse amor tomar conta da gente. Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos. As noites de festa e prazer pra ficar em meus braços. Então vem, vem, vem. Isso, vem pra mim. Oh, vem pra carroça. Isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. O amor só conhece razões que a razão desconhece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito e brinca com meu coração. Esse amor não tem jeito. Vem pra carroça. Isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Por isso, luxuosa da saudade. O amor só conhece razões que a razão desconhece. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por isso, vem pra mim. Oh, oh, oh, oh, vem pra mim. E a saudade aqui. Meu sonho é ficar com você. Por isso, vem. Amiga Zilene, já por aqui diretamente. Oh, lá na Vila, que Sorriso e Coraci. Aí, Zilene. Um abraço pra você, menina. Lúcio CDs. Já lembro um tempo passado onde estive ao seu lado e lhe dei meu calor. Já lembro uma casinha velha, piso de chão e tão cheia de amor. Seus olhos tão cheios de brilhos traziam paz ao meu coração. E diante de juras e beijos, conviveu a nossa união. Estamos gravando o CD ao vivo, viu? Luz CDs, gravando tudo hoje aqui. Na minha vida, eu lembrei que eu sou mesmo. Ainda te amo, minha querida. Meu canto se tornou triste, bem mais triste a minha voz. Meus passos ficaram lentos, minha mente tão rude e feroz. Se você chegasse agora, aliviava o meu tormento. Eu seria dois infelizes, o mais feliz nesse momento. Pra cima, Paulinha! Lembre que os anos passados não mudaram nada na minha vida. Lembre que eu sou o mesmo, ainda te amo. E a equipe curtindo a vida aqui do lado, só na mana. Meu canto se tornou triste. Na verdade, aqui do setor da Maravaia, né? Minha voz, meus passos. E aí, meninas, como é que tá o clima aí? Como é que tá? Minha mente tão rude e feroz. Se você chegar, Eduardo vai cair na brecha. Aliviava o meu tormento. Eu seria dois infelizes, o mais feliz nesse momento. Lembre de mim, lembre de mim, lembre de mim, lembre de mim. Da serra eu fiz uma casinha, onde eu vou levar você. Lá tem uma rede branca na varanda, onde eu vou amar você. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Já por aqui a comitiva aí do sindicato. Sindicato do AA do Lorde Som. Parceiro Igor, Aloysio, César. Aí o José Carlos. Valeu a presença, viu? Só cantando pra você. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Minha querida Nádia Cristina. Quero te pegar. E também a Daniele. Menininha, as loiras da carroça. Vai te aquecer. Ai, meu Deus. Lá tem um riacho e a água é cristalina, onde eu vou banhar você. Se você quiser, a gente vai agora. E aí, Zeca? Pra sempre se entender. Só na manha, bora pra cima, bora. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te beijar na sombra da mangueira e depois adormecer. Acordar ouvindo o som dos passarinhos, só cantando pra você. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha, meu amor vai te aquecer. Toninho,

felicidade eu dei, você não quis. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia triste. O parceiro Carro Matrix, cada um consagrado, juntamente com a sua primeira dama, nossa grande amiga Adriana. Já por aqui, um abraço. Cada um foi pro seu lado, mas e aí, Matrix, como é que tá amanhã? Como é que tá? Nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais amou foi eu. Aí a comitiva do Muka Sound, o Edson Giovanni. Que minha alma aqueceu. Essa música lembra um tempo. Giliardi, fala Giliardi, não chega aqui. Onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor. Ela ficou na memória, é minha história. Eita, seu Joaquim! Vai comigo por onde eu for. Segura a parada aí. Vai ser tão bom te encontrar outra. Eu sou o Giliardi, então chega. Meu coração já sorri novamente. O empresário Edinaldo já chegando por aqui. Grande parceiro Edinaldo. Pra nós dois, céu só de estrelas e um luar depois. Abraça, vai, vai. Abraça-me, amor, abraça-me. Não sei mais viver sem você. E deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois. Abraça-me, amor, abraça-me, amor, abraça-me. Abraça-me, amor, perdoarei. Por todo amor que sinto por ti, só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. Não sei o que fazer. Se você não voltar, vou me enlouquecer. Pra você ir lá, Carretão. É difícil ficar, meu amor, sem você. Meu amor, meu grande amor. Saudade aqui no São Joaquim. Volte pra mim. Parceiro Tênis, família de Lamour, bora aqui no coração do maestro. Saudade, saudade é assim, ó. Bora Pernambuco, dança gatinho, vai. Mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, nosso Senhor está me chamando. Nosso Senhor está me chamando. Quando eu a ela disse, lindas flores estão ornando a ladeira e a planície. E eu já não quero nada, sinto a vida já findando. Senhor Deus, assim o quis. Lá pro céu está me chamando. Está me chamando.

parceiro Edi Sapateiro. Bora, velha guarda. Silva da Marambaia também já por aqui. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Como eu preciso te amar. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Grande Luiz, meu e a comitiva lá de Macapá. Vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso, meu parceiro Boi Taxista. Já por aqui ao lado da sua primeira dama, querida, diretamente lá dos Runas. Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Bora pra cima, Boi. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve a nossa vida. Olha, a gente vai rolar o aniversário do nosso patrãozão Ademar da Três Eventos. Vai ter a Carroça da Saudade e também um, aí o Príncipe Negro. E detalhe, viu, gente? A gente já tem aqui cortesia, bônus. Por acaso você tiver afim de adquirir, é lá no Casota, viu? Vem apanhar sua cortesia aqui, o maluquinho. O que fez, meu benzinho? Vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. A nossa vida. Grande parceiro Boi já na área. Salve o nosso, e a sua primeira dama. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Saudade, saudade, saudade aqui no São Joaquim. O maestro começando, né, mana? Vou dizer que você não faz falta pra mim. Não vou dizer que não sinto. Nossas megatops, seu carinho. Meu parceiro Marlon, ao lado da sua esposa aí, Angélica. Não deixei de te amar, não quero me enganar. É melhor sofrer. Aí, olha que bilamba, lambe essa. O nosso grande amigo Avestruz. Sei que um dia. Sua primeira dama aí, a Marcele. Aí o, juntamente seu amigo Réu, juntamente com a Rosa e o Diego, o Thiago. Em felicidade, seu canto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade, só ganhei saudade. Guaranaja, Guaranaja. Vem amor, me aquecer. Como é que tá o coração? Da paixão. Não minta pro papai. Me aquecer, me beijar. Vem trazer alegria ao meu coração. As apaixonadas pelo maestro já aqui no lado. Pra cima, pra cima. Sei que um dia alguém fez você chorar. E eu transformei sua dor em felicidade. Seu pranto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade, só ganhei saudade. Yeah. trazer alegrias ao meu coração. Marambaia, estamos tocando no setor dele. Bora pra cima, boy, meu parceiro, boy. Minha paixão, não consigo. Aí o Newton e a Kelly também já por aqui. Esse casal considerado aqui com o maestro. De quem tanto eu amo, que é você, minha paixão. Quanta falta você me faz. Se eu fosse você, alô Felipe, eu voltava pra mim. O filhão da Alcione, voltava. Bora Felipe. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Carroça. Sou louco, louco, louco de amor por você. O Carlos Matrix e a sua esposa Adriana. Só na manha, como sempre, aqui no lado. Minha paixão, não consigo viver assim. Matrix, na chegada aqui, tão distante, adivinha que eu ganhei de presente. De quem tanto eu amo? O manto sagrado bicolor. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava assim. Amo, amo, amo, como eu te amo. Arrebenta, Toninho! Sou louco, louco, louco de amor por você. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Luxuosa da saudade. E aí, Dalva? Dalva, você não se lembra, mas eu não esqueço do que passou. Numa tarde de... O homem do caveirão, eu lhe entendi, DJ Daniel, o meu amor, meu parceiro. Lembro daquele bailinho que você dançava sempre a rodar. Como impulso de magia, você tirou-me para dançar. Eu dancei tanto contigo, que não consigo esquecer. O seu jeito carinhoso, eu adorei o seu... Alô, maluquinho, alô, maluquinho, chega. Hoje só tenho lembranças. Ei, sapateiro. Que o tempo não vai apagar, mas eu tenho esperança de novamente poder te... Somos aqui na Marambaia. Paulina já foi no setor aqui. Eu dancei tanto contigo e não consigo esquecer. O seu jeito carinhoso, eu adorei o seu modo de ser. Hoje só tenho lembranças que o tempo não vai apagar, mas eu tenho esperanças de novamente poder te encontrar. Saudade, saudade. Como é que é? Eu tenho que saber onde ela vai. Não dá mais pra disfarçar o que eu não sei. Preciso descobrir o que ela faz quando sai, e não tem hora pra voltar. E aí, Fabinho? Fala de uma. Nossa comitiva, carroça é festa. Chegando em peso aqui. O sol deserto me queimando por você. Dói meu coração. Estou na solidão. Dói essa paixão que não tem jeito. Essa dor marca meu peito de saudade, de paixão. As Luciosas de Lúcio. Também já por ali. Um abraço, um beijo, meninas. As apaixonadas pelo maestro. Eita coisa boa. Fazer outra vinheta. Disfarçar o que eu não sei. Ai, meu Deus. Preciso descobrir o que ela faz quando sai. E aí, Beti? E não tem hora. Nossa motora de luxo. Me fala. Eu já até sei como é agora a vinheta, não, viu? Não dá certo, é bem melhor. O sol deserto me queimando. Não te mete nisso, Wanderson. Dói meu coração, lembrança louca, sedução, beijo na boca. Hoje estou na solidão. Alô, Sara! Bora pra cima, menina. Alô, Marambaia. É a carroça pela primeira vez aqui no São Joaquim. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. À beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu